tempo de olhar o outro como irmão. É novo tempo, tempo de aproximar o coração. Tempo de justiça, tempo sem cobiça, tempo de perdão. É novo tempo, vida fecunda alimentada em Deus. É tempo de paz, de ser feliz, de mergulhar na vida. Justiça, tempo sem cobiça, tempo de perdão. É novo tempo, vida fecunda alimentada em Deus. É tempo de paz, de ser feliz, de mergulhar na vida. Ser feliz.